está iniciando Charlie Papa Delta. Fora do solo, livrou o eixo, Charlie Papa Delta. Charlie Papa Delta decolou 4-3, seguindo a linha no litoral. Ingressando no corredor forte, o número peço agora transfere para o controle em 120, decimal 8. 208, Charlie Papa Delta. Controle, o Papa Papa Charlie Papa Delta, transfere decolado, tá? Controle de Sérgio Guiat 90 Oriente, rota forte. A Papa Papa Charlie Papa Delta, mantenha o número peço no corredor forte. Charlie Papa Delta, veja condições de manter 800 pés, 22.000. Autorizado. Muito grato. Passando 3.66, 3.15. Programa 3.15, chame em torre na frequência 08.95. 3.15, estabilizado, pista vista. Chame 3.15, boa tarde, continua a aproximação, aguardando pista livre. Para o controle. Tem uma chamada de pouso. Autorizado o táxi via Fight 1, Índia, ponto de discussão Fight 1, Lima, mais Quebec, na Quebec, chama Torre 1-9-3-9-5. Confirme o inscrito da aeronave, por gentileza. Confirme o indicativo da aeronave que está taxiando, por gentileza. A gente vai o meu Golf V. Valor passaria 2230, remota 12, para puxa na meta. Passaria 2230, aguarda para o pushback acionamento. Informo aeronaves pequeno porte taxiando no setor sul do pátio após a passagem da mesma retaguarda e inicio o pushback. Já liberou, pode iniciar, reporte táxi. Porra, liberou táxi, eu já cheguei. Número 2, no setor, aguarde. Aguarde, alta, 306, boa tarde, desça para o nível de voo 050, voo servo do 366. 050, voo 366, 466. Como é o Vitor, autorizado o táxi e o ingresso na pista 17, reposta na cabeceira em linha de pronto. O meu Gol Vitor aguarda para o cruzamento, aguarde. Autorizado, ingresso na pista no 7, reporta na cabeceira. Ingresso, Vitor, autorizado, cruzamento da pista no 7. No 164, boa tarde, desça para o nível de voo 080, após o sabor de voo externo do 368. 368, boa tarde, voo 164, voo 2008 para a emissora. Voo 2008, boa tarde, a sua identificação. 08, está em contato radar, 62 milhas, sudoeste de Salvador, voo ITAP para interceptar a chegada a Mari, desça para o 060. Um bom voo, e fique atento ao Airbus da Avianca ingressando no pátio, pode prosseguir o táxi. Está visual com o mesmo ajustado, meio do... espera 118 na frente. Mike Romeu Vitor, autorizado a decolagem da pista 17, o vento 130 graus, 129. Decolagem autorizada no frente. O 164, desça ao nível de voo 070. 070, 164. Sou 1964, desço até o 080. 80, bom, 964. 8 graus, desço até a próxima. Vale, Papa Delta tem frequência livre. Alô. Controle, muito boa tarde, papapá Michael, meu Vitor, transfere. Papapá Michael, meu Vitor, boa tarde, está em contato radar, se mantém o 350 na saída PUCA. Saída PUCA 350, grato, Vitor. Azul 4196, desça para 2510, o ajuste no 092. Autorizado procedimento RNAVE, reporte estabilizado no térreo do 366. 3500, autorizado, reportamento 416. O 2008, desça para o 050, vou encerrar a Vitor 366. 2 Salvador, passarei do 2230, boa tarde. É. 050-366, gol 2008. 6-4, vou na produção 368. 368, voo 964. Rodrigo, te mando 3805, que é o Puig. 3805, pronto para o Puig Vega acionamento? Tá pronto, guardando. Sim, o 3805 autorizado, feedback, reporte para ele. Autorizado, feedback, o 2230, autorizado em colagina pista no 0, vento no 20 graus, 129. 2230, 2230. Eu, por gentileza, coordenar possível aprovação de VIPA. Aí, como é o VIPA, guarde. Guarde, VIPA. O 1164, vai ser a VIPA 366. 366 agora, vamos 164. Salvador, passarei 2230, boa tarde. Passarei 2230, boa tarde, está em contato radar, turma de 180, após 2000 pés, voe e alerta. 80 após 2000 pés, alerta 2230. Uma 964, reduza para 2309, número 4, na aproximação, vai seguir o tráfego à frente da companhia a 6 milhas. Reduzindo o voo no 964, 2008 para descer 2500. 2008, especialmente para 4.000 pés, aguardando a descida para 2.500, o ajuste é uma 092. 4.000. O 1164 desça para o 050. 050, gol 1164. Gol 1964 desça ao 060. 60, gol 1964. Atualizo 2260, caso efetue algum desvio, faço o mesmo pela direita. 72230. Estabilizou 4196? Azul 4196, torre na frequência 2.95. 2.95, Mike Romeu Vitor autorizado, vai Zipar. Zipar, está presente, Mike Romeu Vitor grava. 19 milhas, não se escuta. Azul 4196, boa tarde, última aproximação, aguardando autorização de pouso. Se escuta, 4196. Está Bernardo. .008, informa o tráfego na sua posição de 1 hora, está 1.6 milhas no rumo oeste, cruzando 3.500 pés para o nível de voo 180, ATR-72. Sim. Atualiza 2260, informa o tráfego na sua posição de 11 horas, está 1.5 milhas no rumo norte, cruzando 4.500 pés para 2.500 pés, é um Boeing 737. Tem o mesmo equipamento, 2260. .008, autorizado o procedimento RNAV. Autorizado RNAV. Mike, como eu vi, chame Cedro Recife na frequência 12685, alternativa 25.45. Pronto, 1-6. CAN 3805, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Amante, eu tenho 3805, presente. O 1964, desça para 4.000 pés, o ajuste no 012. 4.032, nós chegou no 164. Tráfego Gol 1256, boa tarde, quando possível autorização natal, Sabotal. Ana 256, chamação para o Mike, só um minuto de cópia. Aguardando. O 964 está para 2.510, autorizado o procedimento RNAV. 2.510, autorizado o procedimento RNAV, bom, no 964. Renato no 2008, Torre Salvador na frequência 8.95. 6.295, 2008. Salvador, boa tarde, 2008, está precisando de Renato, vista no 0. .008, continua a aproximação, guardando pista livre. Guarda pista livre, 2008. 6, o ajuste é no 012, autorizado o procedimento RNAV. 2500, autorizado o procedimento com 1002, igual 964. Certo no 219. É livrar a direita 219. Passando, né? Serra Brava, Serra Golf, nível 370, via Pêrdulo 119. Decola a pista 1-0 após a decolagem, curva esquerda, perfil de saída Puca, transição Zipa. A cena 5021 no controle 120, décima 8. Autorizado pouso no 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 não. Tração Gonçalo, vai decolar da 10, curva esquerda, Pucas e para, aciona 5021, no controle 208. Só confirmando, aerosinha, Pêrdulo 1-0, né? Afirmo, está correto, protejamento, autorizado posicionamento Apostex. Isso, é posicionar, gol 2-1-2-5. Solo 4-1-1 na meia azul, então, pô. Azul 4-1 na meia, táxi de Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa vai manter antes da Juliette, 4-1. Afirmo, pessoal. Após o Boeing da Gol, ali, mantém? Após o Boeing da Gol, ali, mantém na 1-0, 3-2-0-5. Confirmando isso, pouso pro 2008, né? Afirmo, 2008, autorizado pouso, vento, uma centena, 1-0-9. Obrigado. O 1964 reduza para aproximação e chame torre na frequência 18.95. 18.95, 1164. 18.95. Torre, o gol 1164. No R9-90. O 1164, continua aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, gol 1164. Controle, quando possível, proa de Opiloro, direto Conquista 2230. Tem que aguarde. Gol 2008, solo feio 06, libera em direita, solo 1219, agilizando por gentileza. Libera direita, agilizando 2008. Gol 2008, táxi autorizado de Alfa, reportante, 2020. Alfa, sigo 1256, a bordo 139, 2 horas e 30, Recife. Recife? Recife, correto. Ok, táxi direito, via índio, posto de espera 1-18-95, ajuste no 0, no 2, bom voo. Índio 18-95, 1012, igual 1-2-56, obrigado, tchau. Azul 4-1 no meio, via Juliette, porta 1. Juliette 0-1, 4-1 no meio. Salvador, Azul 2-7 na porta. Azul 2714, mantém a escuta agora, Copa. Leve pouso na 1-0, gol 1-64. Cão 3805, decolou 09, controle 1208. 208, tá 3805, pô. 409, gol 2808. Controle Salvador, boa tarde, está 3805. Estão aguardando pista livre? 964. Controle Salvador, TAM 3805. TAM 3805, contato radar, subavia Cega Dael para 1340. Via Cega Dael para 340, pode voar direto Leda? Autorizado Leda. Sonde Leda, TAM 3805. Boa tarde, mantenha por espera. Boa tarde, prossiga na descida, reporte para mudança de regra. Bom, 1164, 09, direito no 219. 219, bom, 1164. Quilo, aciona em código 0262, confirme se está mantendo o nível de voo 190. Voe Ponce, para interceptar a chegada Ponce, desça para o 080. Astro, vento 120 graus, 119, estabilizado pouso. Teve pouso 90, voo 964. Pedro 2230, chame seu 36, frequência 1288, alternativa 16, decimal 0. 1288, 16, 0, 22, 6, 0. Linha, mantendo 0. Linha, mantendo 1256. Superizado, barreira, nível 160, conforme a rota do plano de voo. Decola pista 10, curva esquerda, Momo Cogbo, após... DCT, na cena 5032, no 20 decimal 8. Dado barreiras 160, compartilhada do plano, decola da 10, curva esquerda, Momo, Cogbo e após direto, não possui o transporte 20.8. Transponder 5032. 5032. 5032, chama pronto, azul 2794. Vitor, que você deve ter a efetuar o procedimento da RNAV? 1-1-219. 219, boa tarde. 1-1-256, livre decolagem, 1-1-0 graus, 1-0-9. Livre decolagem, 1-2-5-6, Alfa de Alfa, Juliette, portão 1-0. Alfa Juliette 1-0, voo 1964. Tango Victor, Kilo Quebec, prossiga. Vitor, Kilo Delta, acione o código 0132, mantenha 3.500 pés ingresso nos corredores. o Victor Kilo, Quebec, ingressando no corredor de Mateus 3.500 pés, informa o PLB. Ono 256, decolou o Zulu 3, controle 1208. 208, lá. Diga. Por gentileza, até não for confirmado, porque pelo nosso plano seria para Batata. Confirmando Batata ou código? Zulu, regra de voo, mas cada um no 605 tem frequência livre para a coordenação. Muito obrigado, eu quero daqui a pouco. Controle Salvador Gono 256, boa tarde. Gono 256, boa tarde, sem contato radar, suba via saída Puca para o nível de 370. 370, Puca. Já estou usado, Gono 274, vamos, boa tarde. Vitor Kilo Quebec acionou o código 0132. Recebo o transponder. O Vitor Kilo Quebec é positivo. ...805, chame Centro Recife, na frequência 1251, no alternativa 128, décima 8. 2 quilos, Delta, Zui, Duna. Boa, gente, Vitor Kilo Delta. Salve, Salvador, ou ajuda aí, está pronto, está pronto, está pronto, está pronto, está pronto. Oscar Golf Kilo, desça para o 050. Salvador, boa tarde, TAM 3154. TAM 3154, boa tarde, prossiga na chegada Mari, aguardando o procedimento terminar, vem descido ao 060. Descida para 060, na descida Mari, TAM 3154, aguardando o procedimento. Quilo Delta desça para 2.000 pés, o ajuste é 9092. Uno 256, chame Centro Recife, na frequência 12685, alternativa 25, decimal 45. 2685, 2545, Gol 1256, tchau. Salvador, rua 3193, da mais em Santa Rosa. Zona 3, formação em curso agora, é a Mike. Mantém a escuta aguardando para a cópia, prepara da Elia Derume. Salvador, Chanel 3315, com a Mike. 6315, número 2, aguarda a cópia. Aguardo. Jovem DB Zulu, resposta estabilizada na magnética 1905. Autorizado, 360, P November 857. Decola pista no zero, após a decolagem curva direita. Perfil de saída da EL. Leda após voa módulo. Aciona 5043, controle 120.8. Corrigindo perfil de saída da EL, Leda e Rumi. Autorizado, Galeão, 360, P November 857. Decolando no zero, primeira curva direita, saída da EL, Leda e Rumi. Pessoal 5043, controle no 208. Conhece, no pronto, dando 3193. Com azul 2794, está pronto para o táxi com 65 a bordo, autonomia de 5 horas, alterna Serra Brava, Papai Juliette. Sim, azul 2794, táxi em frente, segunda direita, via taxiway Índia, ponto de espera 1 no máximo 95, ajuste no 0 no 2. 5612, está aqui em frente, na Índia, 5295, obrigado. Você não é 395, na escuta? Prossiga. Qual a rota que você tem, Apesulu 1-0, Taubaté? Apesulu 1-0, com base, Apesulu 1-6, 2-1, Charlie November Fox, Apesulu 21, Pochete. Ok, sim, só um minutinho. Cinema 3195, Pop. Guarulhos autorizado, nível 360, via peso no 0, após conforme rota do plano. Decola pista no 0, após a decolagem, curva direita, perfil de saída da EL, Leda Mótiva. Aciona transponder 5034, controle 120.8. Aprovado 360, Guarulhos. Decola pista 1-0, curva direita da EL, Leda Mótiva. Eu tenho aqui a Pesulu 1-0, com base, a Pesulu 1-6, 2-1, com fim, a Pesulu 2-1 no Mosquete. Transponder 5034 e o controle de saída 120.8. Correto, Xanamé 3-1-5, reporta pronto para o Fuxo. Então é pronto, obrigado, posição número 3. 4.000 pés, o ajuste 1-0-1-2. 0-1-2, autorizado, procedimento. Aguarde a autorização mais forte. Ok. Zona 54, vista para 2500 pés, o ajuste no 012, autorizado o procedimento RNAV. Para 2500, autorizado RNAV, 154. Cuca. Cuca, graças. Victor Kilo Delta, chame Torre Salvador na frequência 18.95. 18.95, Victor Kilo Delta. Salvador, Papatango, Victor Kilo Delta, final em Nebe Zulu, na sua escuta. Papatango, Victor Kilo Delta, continue a aproximação, abaixo pista livre. Ajuste no 012. Aguardando, ajuste no 012, Victor Kilo Delta. Poderia confirmar o vento pro Victor Kilo Delta? Victor Kilo Delta, vento 100 graus, 10 nós. Sim. Azul 2714, decola 236, chama o controle 120 decimal 8. 08, boa tarde. Victor Golf Kilo, desça para 4000 pés, o ajuste no 012. É, mas 326, boa tarde, a sua identificação. Três meia controle. Eu recebi a identificação, chama 326. Puxa no zero, Victor Kilo Delta. 714, está em contato radar, submetente 160 na saída Momo. É, confirmando livre da restrição de 3000. A base do 2714 está livre. 2714, livre na Momo, em ascensão para 160. Channel 63, 2000 está em contato radar, 73 milhas sudeste de Salvador, vou em Mari para interceptar a chegada a Mari, aguardando mais próximo procedimento RNAV e desce até o nível de voo 060. Chana 6142, copia. Copia 6142. Recife autorizado 350, GPS 117. Decola 1-0, após decolagem curva esquerda. Perfil de saída Pulca, transição Pucajama após Aracaju. Acena 5046, controle 120, decimal 8. Bem. Correto, assina a mesma 42 e passa pronto, portão 05. Tem a 4.000 Salvador, o Azul 27 no passo. Delta, Solas 30, direita 12.9. Venha, senhor, proa do destino. De coordenação, mantém inicialmente o veículo. Rodando, 27 no passo. Direita Kilo Delta, via Alfa, mantém aqui da Juliette. Passo 366, 3, 1, 2, 5, 4. Ok, complete final, procedimento RNAV, chame a torre, 1, 2, 9, 5, 3, 1, 5, 4. 18, 9, 5. Confirmo. Obrigado, amigo. Boa tarde. 4, foi direto VATAP, azul 27 no 4. Direto VATAP, 27 no 4. 3154, autorizado pouso, fichando 0, vento 13 graus, 11 nós. Autorizado pouso, 3154. 3326, desça e mantenha. 4 mil pés, tem negão 0, 2. 4 mil pés, 3326, para cidade importante, chegada. Luiz Serra Vita, 369 da presente. Vitor Kilo Delta na escuta? Tente barra no transponder, por gentileza. Para o taxa 3191-93-3193. Com 3 horas e meia de autonomia, terá um caminho 172 agora. 2794, autorizado, vai direto Barreiras. Autorizado direto Barreiras, 2794, graças. 72 a bordo. Contorno na parte Índia Alfa. 118.95, altímetro marca 1012. Índia Alfa. 118.95, vou estar em 2, 3. Eu gosto de 1. 12 quilos desça para 2000. Autorizado final, NDB Zulu, pista 10, reporte estabilizado, magnético 1015. Autorizado. Reportar estabilizado na 101 de Branco, o Golfo. 2-0 na 7, mantendo escuta, vai dar cobra, por gentileza. Ana? Vitor Kilo Delta, após a passagem da Embraer da Tâncio, contorno o pátio, reporta para ingresso na Lima. Kilo, já tá aqui. Chega. A possibilidade de apoiar a rotatória da presença? Prezado. Obrigado, João. Então 3193, autorizado alinhar e manter pistão 0. Alinhando 0, 3193. Parando Argo, aguardando cópia, 3193. Vitor Kilo Delta prossegue via Lima, Mike, Quebec, e na Quebec chama a torre, 129 pontos para prosseguir. Sistema 90, informe passando 366. Parei passando 366, então pode dizer se quer comprar o procedimento, 6326? Temo, está autorizado iniciar o procedimento a partir do 369. Temo aqui, 6326 é autorizado. 01 no Libra, o Oscar, Globo Kilo. Outro quilo, complete final, NDB Zulu, torre 1895. 95, obrigado, bom dia. Bom dia. Papatango Oscar, Golf Kilo. Papatango Oscar, Golf Kilo, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste 1011. Golf Kilo. Oscar, Golf Kilo, após o pouso, segue para que parte? Parte 3. Quente. Vitor Kilo Delta, autorizado o cruzamento da pista 17, Papá, estacionar a frequência livre. Então, 3193, decolado às 38, chame o controle, 120, decimal 8. 1208, boa, boa tarde, boa tarde. Salvador, boa tarde, 3193, decolado, Dael. 3193, contato radar, suba via Dael para o nível 360. Autoriza para o Irumi? Autorizo direto Lida, inicialmente. Leda, muito obrigado, 3193. Seu Kilo Delta reporte quando avistar a hora. Isso. Está autorizado, Serra Bravo, Índia Lima, nível 240. Decola da 1-0, cumpre o perfil da saída da El Leda, após Ilhéus. Prossegue via Golf 677 conforme, após decolagem curva direita. Aciona 5064 no transponder e o controle no 208. Aguarda para o cotejamento, por gentileza, Golf. Então, 3154, ingressa via Juliette para o 11 no pátio principal. Juliette 11, está 3154, obrigado. O 2017, prossegue no cotejamento. Autorizado 240 para Ilhéus, saída Leda, Dael Leda, e depois direto ao Ilhéus. Golf 677, 5064, transponde 208 com apoio. O nível autorizado é o 240, pro gol 2097. Chama 24. Cruzamento correto, chama quando pronto, pro próximo 09. Pará. Chama 63, chama 5, chama 3, chama 3. 6315, chama 4, chama 3. Chama 6321, cópia. Escuta, prossiga, 621. Autorizado, Serra Bravo, Bravo Romeu, nível 360. Decola da 1-0, cumpre o perfil da saída Arbo 1, transição Elefa, onde decepta Bezolo 1-7, prossegue conforme. Após decolagem, curva direita. Aciona 5051 e o controle 1-20, decimal 8. Afirmativo, 360, nível autorizado para Brasília. A rota contava o plano de voo, a Zulu 17, primeira aerovia. Decola da pista 10, curva direita após efetua saída após 1 no transição Elefa. 50 ficou 1 no transponder e a frequência do controle 120.8, Xané 6329. O protejamento está correto, me colocando pronto para o push na remota na 3. Afirmativo, reforço estará pronto na 1363, 6329. Qual o Oscar Gostilo, livrou no 046? Na 3 da minha. 0 com curva pela esquerda, o Vitor, Tilo, Quebec. Back 10, iniciando o voo à esquerda. Alô, alô, 0 com 40. Minha 3 das meia, boa tarde, vai passar o 372, uma milha. 1895. Prefiro a saída da Euler e da Motiva. Intercepta Pesolona 0 por base, a Pesolona 6 após o confio. Conforme, após decolagem, curva direita. Aciona 5060 e o controle 120.8. Autorizado, Campinas, 320, decola da Pesolona 0 da Euler e da Motiva. A Pesolona 0 por base, a Pesolona 6 após o confio, chamou a Pesolona 30 em si. Pastor, uma meia, prossiga. Trícola, força aérea. Tenente, seu plano não consta no meu sistema, vou entrar em contato junto à sala aérea. Só um minuto. O Quebec continua aproximação, aguardando autorização de pouso. Quebec. Para o táxi, você é a 3165-169 a bordo, alterna o Galeão, com 4 horas e 20 minutos. Fernando, Galeão, confirme. Ativo, Galeão, 4 horas e 20 minutos. Pinto Alfa, ponto espera, 3295, altímetro 1001. É isso. Espera 2562 e 3. Pelo Quebec é avistado, autorizado pouso pista 17, vento 110 graus, 10 nós. Quebec. Oxané 6326, somos 44, direita 1, 2, 1, 19. Pessoal, vai passar. 6326.